Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, aquele podcast dedicado a chincalhar a vida moderna, destruir com o Brazilian Way of Life, o espaço onde o mote é o quê? Desmascarar dogmas, fazer aqui os desabafos de Alexandre Moreira e de Walter Rezende sobre a real necessidade de algumas coisas, né? E o principal, que é escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas as coisinhas nhenhenhen que tentam nos empurrar goela abaixo. Sempre tem um tema aqui pra gente abordar. Eu particularmente gosto dos temas que abrangem ali grandes percentuais de pessoas, né? Pois essa de ficar ali soltando uma porrada apenas num nicho aqui, no outro acolá. O negócio é sentar o pé, né? Em todo isso, mundo. Exatamente, né? Porque isso é quem tá com medo é meio frangote e tal, gosta de ficar em cima do muro. Mas aqui não, aqui é coisa diferente. Aqui é a onda de choque, cara. É uma explosão nuclear. E prepare-se. Hein? Prepara, cara. Porque esta semana, tenho certeza que 90%, ou 100%. 100%, cara. 100% já. Ao menos uma vez, né? O assunto que nós vamos discorrer aqui. É isso aí. Episódio. Nossa metralhadora tá cuspindo o projeto pra todo lado. É mais um daqueles capítulos que talvez alguns se ofendam e a gente possa aí perder mais um pouco de audiência. Essa é a nossa saga, né? Já perder a audiência. Acho que a gente tá com 6 ouvintes agora, nesse momento. O tema dessa semana pode gerar socos e pontapés ou apenas alguns tapas de luva de pelica, depende como você vai aceitar tudo isso, mas com certeza vai atingir todo mundo. Afinal, quem nunca aí se pegou em um dado momento da vida com o braço esticado... Então. Mas com o braço esticado ali, com o celular apontado pra si mesmo e com o maior dom pra patetice possível, tirou ali um autorretrato, ou pior, deu a essa fotografia um nome que me dá até ânsia de vômito toda vez que eu pronuncio selfie. Eu odeio esse nome, cara. Eu só consigo lembrar daquela música. By myself. Ela é tão brega quanto o nome dessa... Quanto o cara que faz. Quanto o ato, né, cara? E sem dúvida, essa é a pior praga que a tecnologia a baixo custo, unida aí o império do mau gosto, poderia ter trazido para a vida digital das pessoas. Sim, afinal, a Casas Bahia depois começou a parcelar o celular em 82 vezes. Portanto, fãs de selfies, a parada hoje é com você, meus amigos. E já que vamos falar de fotografias, nós temos aqui um especialista em fotografias, Walter Rezende, que nas horas não vagas trabalha justamente ajustando fotos que não saíram como deveriam. É o maior ajustador de cagadas fotográficas que eu já vi. Walter Rezende. Eu só lido, né, com coisa profissional, né? Desgraça, eu não me meto, né? Porque não dá pra consertar o que o demônio tocou, né? O selfie é o encontro, né, entre a tecnologia acessível com o bom senso inacessível. Então, uma coisa é você bater um autorretrato, né, pra colocar ali no seu avatar de sua rede social. Outra é ficar como um babaca fazendo caras e bocas até tentar chegar, né, a um resultado que não reflete a verdade. É verdade, porque deveria ser enumerado as fotos. Porque o cara fica ali tentando sair o pouquinho melhor possível, né, então tira 500 mil fotos... Uma sobrancelha levantada, sobrancelha. E depois abaixada. Tenta consertar no Photoshop. Isso. Que o cara não tem muita habilidade. Aí caga mais. Aí dá aquele liquify que você vai diminuir a barriga, só que distorce a parede. Isso. Junto. Sobe com. Exato, vem a maçaneta da porta. Dá aquela distorcida junto. É assim mesmo. Então, eu gosto também, Alexandre, daquele selfie feito no banheiro, que sai um cocô gigante. Exato, sempre tem uma merda boiando lá. O cara dá um barrão e esquece, né? E é engraçado que às vezes o foco fica na bosta, né? Literalmente. É o assunto, é o cocô, assim. É, aí fica em primeiro plano. O foco é uma bosta, literalmente. Então, Alexandre, mas eu acho que pior que a selfie, né? É. Ou o selfie, não sei qual pode é. Pode ter algo pior. Não sei se é masculino ou feminino isso. É. são ali os acompanhamentos, né? O cocô? O cocô, tá, o texto que o cara posta ali. Não basta tirar a maldita da foto. Não, não basta. Ainda tem que botar um texto, filho da puta. É terrível. Uma coisa que eu já até fiz, mas acho ruim, tirar foto de prato de comida, de cupcake e tal, não sei o que lá. Aí depois veio a onda do selfies. Aí tem a comunhão dessas duas merdas. Tirar um selfie, você, o cupcake. Isso. Aí você vai e coloca um texto. Não, eu estou aqui comendo meu cupcake. É, e marca um lugar. Graças ao Senhor. É, graças a... Religião tá sempre ligada a selfies também. Muito, muito. É, sempre tem que render graças a alguma entidade divina. Eu acho isso desnecessário, porque a foto é uma bosta. E você não deve culpar alguma divindade por aquilo. E aquele maldito que tira a foto, acabou de correr 55 quilômetros. Ele quer mostrar pra você que ele tem ali um aplicativo da Nike no celular dele, que a camiseta dele é da Adidas, que ele correu 50 quilômetros, enquanto você, Walter Rezende, é um maldito de um sedentário. Ficou bebendo até de madrugada. Então ele tem que provar pra todo mundo que ele é o fodão, daí ele tira aquela maldita daquela foto suada, que nem um gambá, com os pelos de nariz dele tudo molhado pra fora. Uma merda. Pelo do sovaco saindo da camisa, parece um pincel de espalhar a espuma de barba pela cara. E aí tá lá, tá! Você abre o teu Facebook e vem aquela foto gigante. Pá. Porque geralmente os selfies são pra se autoafirmar nas redes sociais. Exatamente, então, ostentação e autoafirmação. Pra você mostrar que está num lugar bacana, né? Seja em Nova York, ou num lugar não tão bacana, exato, em Peruíbe. Mas cada um... É, cada um ostenta o que pode, né? Ostenta o que pode, fazer o quê? É, ou se não, um prato glamuroso, como a gente falou, né? Exatamente. O selfie é uma poderosa arma de autopromoção. Outro dia eu fiz um selfie com um churrasquinho, um espeto de gato na mão ali, assim, eu falei assim, estou aqui no Outback do Capão Redondo. Alguma coisa assim. Mas enfim, isso é verdade, eu tem razão. Esses Outbacks de rua... Vamos desviar, mais uma vez desviando completamente o assunto. Ele, não sei se a gente já falou disso, mas ele tem todo ali o seu proceder, né? E um deles, dessa grande instituição, que é o churrasquinho de rua, né? O churrasquinho de gato. Como você compra um apartamento na planta, você compra um espeto ainda na cru. Ah, mas eu acho que isso aí, cara, é resolvido. Você fica vigiando esse, ele. Esse é o seu, exatamente. Você não é o churrasqueiro que cuida. Não é. É você que cuida do seu. É incumbido a você. Mas eu acho que isso a tarefa de não deixar ninguém atacar no seu. Que você já mas pagou é uma ele. Convenção que eu acho que a hora que se reuniu os 20 países mais ricos do mundo lá na ONU, em Genebra, assim, ó, pessoal, ninguém mexe no espetinho do outro. Eu ia achar ótimo se isso rolasse lá no Dom. Imagina, o Alex Atala. E você, essa lagosta aqui, aquela mais olhuda ali é minha. Mas voltando pro selfie. Voltando pro selfie, cara. Quando você tira a foto de outrem ou de um prato, como a gente citou, só do prato, se você não aparecer, isso não é uma selfie, né? Perde o nome, né? Pois é, o assunto não é quem apertou o botão, então. Exatamente. Não é um selfie, o próprio nome é bem selfie, selfie ali, né? De si mesmo e tal. Isso não é tão jovem assim. Os selfies eram feitos com as câmeras de 35mm do passado. Do passado. Como, não era, como a gente não conseguia ver na hora. E havia desgraça só 6 dias depois. Quando na revelação na Kodak. Exatamente. O Walter, um dos hits do último final de semana foi o pessoal infringindo lei e ninguém foi preso. O que me incomoda muito foram as selfies ali do lado da urna eletrônica. Muita gente tirou, então, muitos famosos tiraram. Famosos? Isso é contra a lei, cara. Pois é, cara. Eu vi na televisão, inclusive, gente que foi em cana por causa disso. Teve? Você viu gente em cana? Eu não vi. Eu fui chamar a polícia porque o cara ficou filmando e foi em cana. Agora, a Malu Mader e o Malu Fader não iriam. O Hélio de La Penha, do Cacete Planeta, mostrou ali o que. Eu acho que na hora dele cobrar do futuro presidente ou presidenta, de repente ele vai falar: votei em você lá, dá pra você liberar uma verba aí pro meu projeto. É, e tal. O PROAC não consegue me apoiar. Ô Alexandre, você sabe o que é um duckface? Ah, a gente acaba aprendendo, né? Pra quem não sabe, consiste em transformar a boca numa espécie de ânus protuberante. aquela boquinha que as meninas fazem, né? Por que diabo com aquela boca se convencionou que aquilo, todas as garotas deveriam fazer aquela boca, o duck face. Toda vez que eu vejo um selfie com aquela boca, dá vontade de botar uma bolinha de gude pra ficar igual a capa do disco do... Qual é o mesmo nome dele? Do disco do Tom Zé. Eu acho que é Terceiro Olho. Terceiro Olho. É um cu com uma bolinha de gude. Dá vontade de colocar uma bolinha de gude na boca. Cara, sabe um tipo de selfie que eu odeio, cara? Eu tenho vontade de matar o autor da selfie. Aquela que o cara faz, que ele mete a câmera ali virada pra ele, certo? Mas ele finge que tá olhando pra outro lado, pra como se fosse um outro que tivesse feito. Como se ele não fosse um idiota que não tem amigos... Pra poder tirar uma foto. Isso, cara. Aí a pessoa vai. Aí ele lá vai e... lá e ele fica olhando pro céu, pro inferno, pro rabicó de não sei lá quem. E ele tira aquela foto ali fazendo aquela pose. E daí ele posta ali. O maldito tá sozinho no banheiro. Quem que vai tirar a foto dele, se não ele mesmo ali? Olha pro cacete da câmera, pô. Esses dias eu vi na web, ali, sei lá, num site Kibiloco, qualquer coisa assim. É. Era um selfie da menina no banheiro com o cara cagando e ela... Uma sequência. Cara... É, procurando a melhor pose. Parece, não, stop motion, saca? Ah, tá. Pá, pá, pá. E o texto era assim, meu amorzinho... Era mais ou menos assim. Meu amorzinho é fazendo força pra liberar um barro. Olha que desgraça. Que isso era, é praticamente... Cara. Você sabe o que é uma belfie? Uma belfie? Belfie. É um selfie da... Não, da bunda. É uma belfie. Esse é o novo hit da celebridade, se chama belfie, que é o B aí, no caso, é da bunda, obviamente, né? É, as moças que fotografam o próprio rabo, mas... Engraçado que o nome em inglês e a adaptação usou uma palavra uma em português. Palavra em português. Só um imbecil faria isso mesmo. Pra esse outro que você citou aí, também acabamos arranjando uma nomenclatura. É o Bucelfie. Exatamente. E o pênis, como seria? Aí você diz, Belfis. Isso também rola bastante. Fulano trocando ideia com fulano no WhatsApp. Ah, vou mandar aqui o meu pênis selfie pra você. Eu não sei se eu contei nesse podcast. Uma vez que estava na fila do Play Center com o meu amigo, não me lembro mais quem era, uma menina pediu pra ele segurar a câmera fotográfica, ela iria no banheiro. Ele pegou a câmera fotográfica dela, também foi no banheiro, botou o pau pra fora... Tirou a foto, só como era filme... Só ia revelar 3 semanas depois. Exatamente, eu fico imaginando até hoje a cara da mãe dela revelando. Inclusive, quando ele voltou, as meninas já tinham voltado, né? É. Aí quando ele voltou, eu chamei de cara, caramba, elas estavam desconfiando que você demorou. Eu falei, não, é que demorou pra endurecer. Ai, cacete. O Walter, a gente podia dar umas dicas pras pessoas. Pra fazer selfies? É, porque uma que você citou é verdade, é não usar como cenário o banheiro. Geralmente o cara usa o banheiro como cenário porque ele tá sozinho. Como eu falei, ele quer ficar, ele, ela, quer ficar tentando ali 500 mil poses até chegar numa que ele ache, que a pessoa ache que é uma pose boa. Então geralmente a pessoa faz isso sozinho. É, se você fizer sozinho, vê. Tome cuidado, né, Alexandre? Com os intrusos na cena. O tolete, né, cara? Matéria fecal ali boiando. Azulejo caído isso. Também. Não, um gap de azulejo na parede, um azulejo caído, não é bem visto. Porque é muito normal, isso que você falou é verdade. Mancha de bolor no teto, mancha, tome cuidado. Porque estraga toda a sua cena. Não, cara, e daí o cara vai te. Daí o pessoa que aproveitar a luz natural, vai tirar foto do lado de fora da casa, aí tá lá a parede sem reboco, né? o tamborzão d'água que a mãe tá guardando, economizando água, lá no fundo, roupa no varal. Cara, eu vi um esse dia que tinha um quadro de uma moto, eu tenho quase certeza que o número do chassi tava raspado. Então tome cuidado, porque você que faz selfie, você geralmente você faz pra ostentar. É, o cara quer ostentar a correntona de cunhada ouro. Exatamente. Dele. E aparece no fundo um relógio de parede do Frank Aguiar. Tamara Braz, Zé de Camargo Luciano. O brasileiro. Então, amigão, tome cuidado com a composição da sua foto, que às vezes você quer ostentar e só acaba mostrando a Baixada Fluminense que tem dentro de você, cara. O teu real degrau da pirâmide social não é o teu boné novo, não é a chapinha recém-feita das moças. Não, não é. É, que tá ali, ó, é o brasilino lá no fundo. Agora, a tática pra você que tem uma cara de bolacha é sempre tirar foto de cima, assim, né? Estica o braço pra cima, estica o pescoço, pra não ficar aparecendo os dois queixos da pessoa, né? Sim, sim. Então, é uma tática muito boa mesmo, pra dar uma bela de uma escondida. Agora, você sabia que já no ano passado, em 2013, a palavra selfie foi considerada o termo do ano? Pois teve um aumento de 17.000% no uso da palavra na grande rede, na internet. E obviamente que o autorretrato em si, né, que é a origem do selfie, ele é datado do século XV, ali na época do Renascimento. E a gente tá falando, obviamente, de autorretratos de pintura ali, né? O Van Gogh já fez os seus, assim, a orelha, o cacete A4 e tal. E depois, já na década de 20, do século passado aí, já retratos de fato, né? Fotografia que as pessoas já faziam ali, autorretratos e tal. Mas, obviamente, que não eram essas titicas ostentadoras de hoje que a gente tá falando. Em 2013, a hashtag selfie foi usada 60 milhões de vezes... No Instagram, 60 milhões de vezes a hashtag. Eu não usei nenhuma, você usou alguma, Walter? Cara, nunca. Hashtag, eu acho que eu só falo... Walter na Ucrânia, você que foi pra Ucrânia. Eu nunca fui pra Ucrânia. Eu até que, sei lá, gostava de trocar os meus avatares ali e tal. Daí fazia umas fotos escrotas. Você é o rei da selfie. Mas cara, desde... Você não escapa dessa, mas, Walter, não. Desde que a palavra selfie foi usada no mundo, eu parei. Uma coisa é a necessidade de você tirar ali um autorretrato pra ter no seu avatar, né? A foto do meu RG é um selfie. Todos os notebooks têm câmeras. Tem, né? Que é muito mais fácil do que você esticar o braço ali. É, mas a foto do meu RG foi um selfie. Foto seu RG? O meu RG é um selfie. Não é, cara. Por que não? Quer que eu te mostre aqui, ó. Um selfie? Um selfie, mas cara, você entrega... Caralho, como é que você fez? Ah, ué, eu tinha que tirar uma foto na hora e eu mas um selfie na maquininha? Não, um selfie no celular, pô. Fui ali no banheiro, sentei no privada. Aham. Tinha um fundo branco, falei, ó, preciso desse fundo branco. Aí escondi o botão da descarga com a cabeça, manja. Aquele ninguém vê. Fiz um selfie ali, beleza, ficou ótimo, mandei imprimir e tá lá no meu RG. É mesmo? Sim, tá vendo? Outra coisa também é você ficar ali o tempo todo de narcisismo, né, querendo ganhar ali muitas curtidas. É, porque eu acho que é o grande lance da selfie, acho que é esse, as pessoas ficam... Pois é, um monte de gente acha que o Facebook é a vida real. É a vida real, que curtir é real no sentido com cifrão. Pois é, e as pessoas estão entrando numa maluquice. Querendo ser curtido, né? É querendo ser curtido, tal. Gente, aquilo é o Facebook é uma bosta de um site e de um aplicativo para celular. A vida é aqui do lado de fora, a gente bebe cerveja, faz sexo com mulheres, exato, às vezes com animais, quando somos mais jovens. Você é o ser humano sem o bico de pato, você tem remela. O Walter, recebemos um e-mail aqui do Jefferson Duarte, ele começa assim: como diriam vocês mesmo, essa história não é minha, mas adoraria que fosse. Mas um brother meu foi a um velório do sobrinho dele, que tinha falecido em um acidente. Como haviam muitos adolescentes amigos do finado garoto, óbvio que havia ali uma certa algazarra. Isso estava incomodando inclusive o pai do rapaz falecido. A coisa ficou pior quando se juntaram três moleques para fazer uma selfie ao lado do corpo. Não teve uma selfie parecida aí? Acho que foi no funeral do Eduardo Campos. Acho que teve, né? Uma véia foi lá tirar foto. Uma véia foi tirar uma selfie e foi, meu Deus, todo mundo... zoou com ela. Olha só aqui, seguindo o e-mail do Jefferson. Na bagunça, o celular caiu em cima do menino. Pior, chegou a quebrar o dente do morto. O defunto ficou sem o dente. O pai, que estava em prantos, fechado, juntou forças e saiu expulsando a molecada do velório. Que merda. Que cara, desgraça. Outro e-mail do Alex Canhete. Dia desses fui fazer um download no banheiro do trampo. E ao abrir a porta, literalmente peguei um fulano cagando. Acreditem ou não, o cara estava tirando uma selfie do banheiro ao lado das fezes aí, ó. Como a gente falou. E para a merda ser completa, ele se assustou com a minha chegada e derrubou o celular no meio da bosta. Deve ser doentio. Imagina o cara recuperando o celular depois, cara. Nunca foi por causa de selfie, mas vários celulares mesmo. É, meu, já meu caiu privado. Meu caiu também, não foi por causa de selfie, não. Foi por causa de bosta, mas da minha filha. Tá? Ah, pai, fiz cocô. Fui lá limpar e toma o celular. Alexandre, eu também tenho um e-mail aqui, é da Annalise Bertoldo. Ela diz o seguinte, abre aspas. Tem uma amiga que foi pedir para tirar foto com o Sérgio Malandro. Só que... Glu-glu! Yeah! Glu-glu! Yeah! Tira a foto! Só que a intenção dela era tirar uma selfie com ele, fazendo chifrinhos no próprio. Ela botando chifrinho nele, certo? Olha só. Ele percebeu, tomou o celular dela e arremessou contra a parede. Não acredito que o Sérgio Malandro faria isso. Se fizer, ele não é um capeta em forma de guri, ele deveria aceitar, né? Será que eu gosto do Sérgio Malandro? Eu me recuso a acreditar que ele faria isso. Porque eu que perdi de ver o stand-up. O stand-up, era pertinho casa. Da minha casa. Então, outro e-mail é do Edu Thiago. Edu Thiago. Cara, deve ser Eduardo Thiago, o sujeito que tem dois nomes. Eu também tenho. Que não combinam? Principalmente nomes que não combinam. Exatamente, né? Eu também tenho, não vou falar. Que a dúvida de dois nomes ruins. É, porque foi uma escolha de nomes lá na base da pirâmide social. Foi. Aí é sempre assim: a mãe, ah, eu quero que chama Joãozinho. Aí o pai, eu quero que chama Microfone. Então. João Microfone. E aí João Microfone, junta as coisas. É uma bosta, cara. O e-mail do Edu Thiago. Vou fazer minha irmã ouvir esse episódio para ela se tocar do quanto é ridículo o número de fotos que ela faz de si mesma. Segue anexo a pior de todas, ela fazendo cara de sexy. A foto aqui pra você ver. Você tem aí? Tem. Puta que pariu. Tá com uma garrafa de Jack Daniels na mão. A gente não vai publicar porque a irmã dele talvez nos processe. Mas é uma puta muito ruim mesmo, cara. Olha, e ela é zoada, hein? Pelo nome do irmão, Eduardo Thiago, ele devia ter mudado o nome da irmã dele também. Catarina Sandra, sei lá. Catarina Louca. Não tem uma Catarina Louca aqui que mora perto da sua casa? Tem. Putas, olha, e todo mundo quer tirar foto com bebida alcoólica, né? Os jovens e tal. Sim, é hit isso, cara. Às vezes com fuzil e lagartas de cocaína. Exatamente, né? O Adriano, o jogador lá. Ai, que pariu. Voltando ao e-mail. Mas que todos saibam que esse volume todo nos seios dela não é real. Meu Deus, são meias, é isso? Isso aí é cabeça de boneca cortada. Ou seja, uma prótese fake. E o que tem dentro dessa garrafa que ela pegou em uma lixeira é chamate. Que merda, né? Tô tentando mate leão. Ô Walter, mas tem uma nova onda de selfies que são mais agressivas. São as selfies de situação em perigo, né? Tipo, o cara tá no meio do incêndio, ele dá uma parada e vai tirar uma foto. Ou do maluco lá que o avião caiu no mar. Pô, o cara tá no mar, o avião caiu no mar. No mar, verdade. E o cara tira uma selfie. Que merda, né, cara? Aí tem maluco em topo de edifício. Tem um cara que morreu há pouco tempo atrás tentando tirar uma foto no topo do edifício. Não, na Ucrânia, Rússia, supracitadas aqui no nosso podcast, tem uma moda lá que a galera faz um le parkour elevado à décima potência. Eles sobem em coisas, sei lá, em torres de transmissão muito altas, subindo na Torre Eiffel, por exemplo, assim, e ficam lá no topo e começam a tirar selfie lá de cima. Deve ser algum desses retardados aí que morreu nesse acidente que você tá falando. Outra, só que não é selfie, mas foi o Tourist Guy, lembra? Tourist Guy, esse cara bombou, cara. Verdade. Ele lá no alto das Torres Gêmeas, o avião chegando. As pessoas acreditaram. E as pessoas... Então, mas muita gente faz selfie fake, né? Com fatos históricos. Sim, assim, sim, né? Teve uma brasileira aí que Nani alguma coisa, Nani Venâncio. Não é isso. Nanda Gouveia, que ela fez no dia que rolou o, sei lá, furacão na Carolina do Norte, que desgraçou tudo, e ela fez selfie dando uma risadinha. E uma vaca voando no meio do cone. Exato, de poeira. Cara. Aí daqui a pouco virou vários memes, assim, sabe? Ela, em todas as desgraças do mundo, ela tava fazendo uma selfie, soltando uma risadinha. Ou ela deveria estar naquela aquela famosíssima foto da Guerra do Vietnã, que aparece uma garotinha vietnamita toda destruída, nua e toda queimada de napalm death. Eu acho que inclusive fizeram, acho que rolou essa aí também. ouvintes do nosso podcast, Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage para vocês ficarem atualizados, né, em quais serão os próximos assuntos. Aí dá para vocês mandarem suas histórias para que a gente leia aqui no ar. O nosso e-mail é academiadetretas@gmail.com. Mande também para este mesmo endereço suas sugestões de episódios. O nosso podcast é atualizado às sextas-feiras. Ouçam, compartilhem, dê uma curtida na fanpage. Nosso podcast está hospedado lá no SoundCloud. E você que tem uma banda na garagem ou conhece alguém que tenha uma, faça o seguinte, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, academiadetretas@gmail.com, porque o seu som pode rolar nos BGs em algum dos nossos episódios. Nesta semana, Alexandre, a gente tem uma dica internacional aqui. Olha só. YouTube não. Duas bandas do Uruguai, olha que bacana. Porra! Tidal e Hablan por La Espalda. O Walter, falando em bandas, falando em música e tudo mais, tem um lance que rola, que deve ser muito difícil para quem é celebridade hoje em dia, com esse acesso todo à tecnologia, as pessoas ficam ali cercando a celebridade. Ah, vem cá, tira uma foto comigo. Isso é verdade. Tira uma foto comigo. Eu presenciei algo parecido há muito tempo. É a selfie inoportuna, né, cara? Exatamente. Eu vou contar uma história aqui que você sabe ela pela metade. Eu sei que você está fazendo uma carinha aí, porque você acha que sabe do que eu vou falar. Eu posso contar o começo? Pode contar o começo, mas eu vou contar o que ninguém... Eu não contei nem para minha esposa, mas eu vou contar essa história agora. Então, já tenho coragem. Eu e, acho que faz umas três semanas, não sei quanto, nós fomos convidados para ir na festa, né, da revista Rolling Stone. Sim. Foi uma festa bacana. Todo ano a gente vai. A festa tava bacana, faltou comida, mas tinha bastante bebida. Ui, Jesus. Foi lá no Jockey Club, né, no espaço bacana lá e tal. Alexandre bebeu tanto que dormiu numa cocheira. Em cima de uma égua? O Alexandre se embarrancou uma égua. Eu fiz como aqueles velhos cowboys, juntei feno lá e dei uma cochilada. Fez uma cama. O Alexandre, parecia que alguém chegou no ouvido dele e falou assim: amigão, todo o álcool do mundo vai acabar hoje, aproveite. Tava irreconhecível, cara. Uma coisa que eu achei engraçada. Uma coisa que era engraçada lá, que o banheiro, eu não sei porquê. Aonde se mija, né, nos mitórios, tem uma janela gigante de todo frente. Todo mundo vê. Todo mundo que passa na rua vê a sua bunda ali mijando, ou né? Ou a tua benga, né? O Alexandre fez questão de mostrar a benga pela janela do Jockey Club. Então, no caso, essa festa tinha algumas celebridades. Só quem passava na rua falava, deve ser um jockey pequenininho. Então, mas nessa festa tinha algumas subcelebridades, podemos dizer. Subcelebridades. Subcelebridades. Tinha aquele cara lá do BBB, que todo mundo tá... Qual é o nome daquele cara? Não tenho a menor ideia, cara. Matheus alguma coisa. Não sei se... Não é BBB, ele foi A Fazenda. A Fazenda. Tinha uns dois fulanos do CQC. Um monte de gente da... Sabrina Sato. E aí o Supra tava lá. Aí eu, pra dar uma zoada com a galera, falei, vou tirar uma foto com o Supra. Né? Sim. Aí, mas não era uma selfie, né? Eu fui lá, tchau, ô Supla, beleza, papito? Ele, beleza, como é que você tá? Vou votar seu pai. Falei assim. Com certeza ele vai ganhar. Como é que tá o pai? Tá, vamos fazer uns jabs aí e então. E eu falei, pode tirar? Ele falou, claro, tal. E eu falei, beleza, vou zoar com todo mundo que eu tirei foto com o Supla. A intenção era essa. Não era, eu não era uma group. Né? Agora eu tô lembrando, a gente fez um selfie com Marco Luque. Foi verdade. Eu sei que é. Ah, o Walter estava numa selfie. Que vergonha, eu, Alexandre, a Raíssa e o Marco Luque no selfie. Que vergonha do sentido. Eu deletei agora. No outro dia. E eu fui fazer uma com o Rafael Cortez também pra zoar. Aí acabou a bateria do celular. Mas antes ninguém disso. Ninguém tá livre disso. Até a gente já fez essa cagada. Mas antes disso. Mas era pra dar uma sacaneada. Então, antes disso. Aí que eu pedi pra minha esposa tirar uma foto minha ali com o Supra. E ela cagou na foto, né? Foi. Um lixo. Eu fui mostrar pra... Falei, galera, tirei foto com o Supra. A gente foi olhar, tava um lixo a foto. Mas enfim, corta. Aí começou a acontecer o fato que o Walter disse. Alguém falou no meu ouvido que a bebida ia acabar. E eu... E não acabava, eu, né? Eu enfiei o pé na jaca. Teve show do Emicida. Como há muitos anos eu não fazia. Mas ó, o Alexandre fez isso com maestria. Maestria, viu? Maestria. Copos de uísque, cowboy. Falava, cara, mais um cowboy. Batido. O cara, isso aqui é um jockey, não é uma arena de rodeio. Ah, daí que eu vou tomar lá no brete. Mas enfim, chegou uma hora que eu achei que eu ia cair. De tão bêbado que eu tava, eu fui pro banheiro. E eu fui pro banheiro e eu falei, só tem um jeito, é botar isso pra fora. Vou vomitar. Eu comecei a vomitar e tal. A hora que eu parei de vomitar, eu botei a cabeça pra fora, na privada ali praticamente. Quem tava na fila? Marco Luque. O Supla. aí eu falei assim, ele falou assim, tá mal, hein, amigão? Eu falei assim, tira uma foto comigo aí, Supla. Ele falou assim, lava a boca primeiro. Aquela foto que eu mostrei pra vocês foi dentro do banheiro com o Supla. Ninguém sabia disso. Depois eu fui mostrar pra eles. Ai, pessoal, tirei foto com o Supla de novo. Filha da puta. To the nigga on your left.